сообщаю, что вы там в России, что продается на 3-8 обычный, полтора на 8, это снова полно.

Live, o avião sai da Coral 1 Bravo para o número 140. 9, voe direto Rio Cosme. India Lima, Rio Oscar Victor, Rio Cosme. correção, capitão, nós vamos ser prestada ao 0017. Contato 959, contato no rádio da terminado, 60 milhas de BR Salvador, 100 milhas de Montão, se não consegue BR, nós precisamos ter 2021. população para todos os artistas do Nordeste, por uma admiração para a 045 Início Radial 320 de Boa Estrada. Do estado de seleção, curva direita pro a 045. Curva direita, proa 090. Isso, 7 milhas à proa, última linha 2. Área 212, deixa para altitude para o 34 e o motor que vai estar por 9,96. Autorizado, pistão 7, vem 0,8 graus com 1,0 mais 1,0. 10 nós, o altímetro no 014. No 014, pouso autorizado, 17, 62, 92. Thank you. 6 anos já direto. Hotel Hotel, autorizado de serviço para 2007, General Motor 24, autorizado com procedimento IRS X-Ray, está em uso no site.